Quem nunca errou, quem nunca falhou, quem nunca teve o coração partido por amor, quem nunca chorou, sofrendo calado, sentiu que o mundo desabava ao seu redor. São marcas que o tempo não apaga, cicatrizes da alma que a gente carrega. Mas é vivendo que se aprende, é caindo que se cresce. Quem nunca errou, quem nunca chorou por paixão, quem nunca sentiu solidão, não sabe o que é viver de amar, é se arriscar, sofrer faz parte da jornada, e cada lágrima derramada leva, é só um passo pra felicidade. Que gente que finge que é forte demais, mas por dentro só quer um abraço e paz. Se entregar é tão bonito, mesmo quando dói o peito. Quem nunca chorou por paixão, quem nunca sentiu solidão, não sabe o que é viver. Amar é se arriscar, sofrer faz parte da jornada, e cada lágrima